Ficheiro 47, página 458, 118. Vila Viçosa, 15 de janeiro de 1907. Como é que é possível que uma porcaria destas se publique em Portugal? Amélia entrou no escritório de Carlos e atirou com força o pasquim para cima da sua mesa. Carlos encolheu os ombros e continuou a carta que estava a escrever. Quem anda a dizer que em Portugal não há liberdade de imprensa e de opinião devia ler esse maravilhoso documento. Disse-me João Franco que foi ontem posto à venda e que hoje já estava esgotado. Pelos vistos, o povo gosta de pornografia medíocre. O que é que quer que eu lhe faça? Pornografia medíocre, não. Pornografia medíocre que difama de forma abjeta a família real. Carlos fez-lhe um sorriso cínico. A magnífica obra dá-se pelo nome de Os Marqueses da Bacalhoa. As interpretações que se fazem são da responsabilidade de cada um. Carlos sabe tão bem como eu que a avidez da compra se deve apenas ao facto de se dizer que este panfleto sem nome se refere às orgias do rei e à relação amorosa da Marquesa com uma outra mulher, a Condessa de Freixosa. De facto, de Freixosa para Figueiró, a imaginação não foi muita. Amélia sentia a cara arder. Como é que se atreve? Carlos olhou-a diretamente. Não sou eu que me atrevo. É o cobarde do António de Albuquerque que decidiu ganhar dinheiro. O rei sabe quem escreveu isto? E a rainha agora o que quer? Que afinal incentiva a comissão de censura a largar o seu papel aos livros? Que mande decapitar o dito Albuquerque, um homem que ainda por cima é monárquico? Amélia deixou-se cair sobre uma cadeira de couro e murmurou: Carlos, tem consciência de que nos odeiam? Que transformaram a nossa família num bando de gente imoral e devassa? A sem-vergonha é tal que até metem o nome do pobre Mouzinho de Albuquerque nesta história. Um homem que está morto e não se pode defender. As pessoas leem, leem e deleitam-se com esta porcaria e acreditam que se comportam assim aqueles que reinam e governam o seu país? O rei encolheu os ombros. Amélia, repudio essa porcaria. Por minha vontade, mandava-a queimar. Mas quando estamos neste ofício, que remédio temos se não suportar que uns tantos poucos, são poucos os que pensam assim, se riam à nossa custa? É maldade, e a maldade, como o seu pai infelizmente testou em vida, conhece poucos limites e alastra-se por muito que a tentemos conter. A única via é fingirmos que não lemos, não conhecemos, não nos importamos. Tomara a mim nunca ter posto os olhos nesta mixórdia. Carlos levantou-se e lançou o folhetim para o fogo e ficou a vê-lo arder. Amélia olhou-o, de costas para ela, as mãos abertas para as chamas. Como tinham chegado aqui? 119. Vila Viçosa, 18 de janeiro de 1908. Carlos e Luís Filipe tinham saído para caçar. Faziam-no todos os dias e, à hora do almoço, apesar do frio, mandavam armar mesas compridas para todos os amigos entre as oliveiras e servir um arroz de coelho bem quente, trazido a correr do paço e servido por criados de libré. Nos dias em que estivera com eles, Manuel fora com o pai e andava radiante, porque o irmão lhe gabava a cada dia a pontaria. Amélia teve de interromper a sua infelicidade, lembrando-lhe de que precisava de regressar às necessidades. A uns meses dos exames, não podia faltar às lições, nem continuar nesta pasmaceira tão fantástica, como descrevia este janeiro no Alentejo. Amélia prometera escrever-lhe, escrevia sempre. Montou o bloco, o tinteiro e a pena em cima da camilha, aquecida com brasas, porque nesta altura do ano não aguentava sentar-se à secretária. E começou: Meu Manuelito queridíssimo, muitas saudades suas tenho, meu pequenino. Por cá, todos muito bem. Ontem de manhã dei um passeio sozinha a cavalo. Hesitou. Que vontade tinha de desabafar, de explicar ao filho mais novo, sempre tão agarrado a si, sempre tão atento, que sofria o vexame da novela publicada, que sofria por se sentir a mais injustiçada das mulheres. Quando é que os portugueses tinham deixado de amar? E porquê? Se construíra obras de assistência de raiz, se era ela e não os republicanos nem os anarquistas quem mandara fazer sanatórios, dispensários, se cuidava dos mais pobres, entrava nos hospitais onde a doença era epidémica para dar a mão a quem morria. Mas não podia. Neste santuário quase dourado que construíra à volta dos seus filhos, não entravam conjuras nem intrigas, não entrava o seu desentendimento com o rei, não entrava o Carlos mulherengo, incapaz de controlar os seus impulsos, não entravam histórias de lésbicas, palavra de que esperava que Manolito não conhecesse o significado. E, sobretudo, não entrava em circunstância nenhuma o denegrir dos portugueses. Descreve os factos. Deixa lá os sentimentos para o confessor e as amigas, protestava consigo mesma. E recomeçou a escrever. À tarde fui com a Pepita, o António Soveral, o Venceslau e outros não caçadores e caçadores a Elvas e Badajoz. O Mano foi caçar com os outros. Seu pai chegou bem. Acabámos de jantar e tenho de ir dar boas-noites aos oficiais. O Mano e eu damos-lhes muitos beijos. Sua mãe muito afetuosa, Amélia. 120. Vila Viçosa, 20 de janeiro de 1908. Ouviu o barulho do telégrafo do Paço. A notícia era comprida, de certeza, porque a máquina trabalhava sem parar. A madeira do corredor rangia sob o peso dos seus passos apressados. Afligia-se. Manuel estava sozinho em Lisboa. Temia mais bulhas na rua, mais confusões, mais bombas que explodiam em casas abandonadas. O que seria agora? Hoje em dia dava por si em perpétuo sobressalto. O que seria agora? Parecia ser a frase que mais vezes lhe corria aos lábios, mesmo quando não chegava a pronunciar alto a pergunta. O conde de Arnoso estava sentado ao lado da máquina e cortava os takes chegados. E numerava as páginas para que o rei pudesse ler tudo de uma vez só. Bernardo, aconteceu alguma coisa? Arnoso, muito branco, levantou-se para lhe beijar a mão e murmurou angustiado: Uma revolução, senhora Dona Amélia. Amélia gelou: Republicana? Obra de Afonso Costa, como tantas vezes foi profetizado? Afonso Costa, sim, ao que parece, sim. E 200 militares sem patentes, de origem republicana, ao que parece, e claramente destinada a derrubar a monarquia. Amélia manteve-se direita. Não podia deixar que este homem, de quem gostava menos do que nada, percebesse os seus sentimentos. Mas chegaram a tomar posições? Bernardo cortou mais um take e leu-o de relance antes de responder. Pelos vistos, não. Fomos salvos por uma denúncia e João Franco já ordenou a prisão de muitos nomes surpreendentes, acrescentou a medo. Nomes surpreendentes, questionou a rainha. Para além de Afonso Costa, Egas Muniz, João Chagas e António José de Almeida, chegaram a vir para a rua? Vieram, mas sem líderes, foi fácil à guarda sufocá-los. Temos ainda aliados, portanto? Perguntou Amélia agastada. Arnoso olhou-a surpreendido. Claro que sim. Como diz o rei, o exército, os militares, estão com o rei. Carlos chegou naquele momento. Sem uma palavra, arrancou os papéis da mão do seu secretário e leu-os rapidamente. Tenho de escrever imediatamente a João Franco. Bernardo, escreve. E ditou. Diz-me se me queres já em Lisboa ou se basta ir no dia 1, como combinado. Depois, virando-se para a rainha, insistiu: O que é que faz aqui parada, Amélia? É mais um golpe. Mal de nós se interrompermos a nossa vida de cada vez que essa gente decide imaginar que vai fazer cair o regime. Amélia hesitou: Não me parece que seja uma conspiração menor, Carlos. Afonso Costa. Afonso Costa e os seus amigos esquecem-se de que o exército está comigo, minha querida. Amélia ainda protestou. Não deve regressar a Lisboa? Carlos pareceu perplexo. Quer que corra o risco de levar um tiro? Eu sei que um rei não pode mostrar medo. No dia em que o medo o impedir de sair à rua, o melhor é entregar a coroa. Mas mesmo assim não me parece sensato subir a Lisboa se o chefe do governo achar que só vou acicatar os ânimos. Amélia insistiu. Nem que parta uma perna. Dia 1 estarei em Lisboa. Se o rei não tem medo, a rainha também não. Mas pedir proteção não é cobarde, é simplesmente sensato. 121. Vila Viçosa, 29 de janeiro de 1908. Estavam a almoçar na casa de jantar grande, o teto pintado com os retratos dos antepassados, a lareira grande, acesa e crepitante. Falavam de veados e de javalis, e Luís Filipe ria às gargalhadas. Fixou-lhe o rosto. Como era bonito o seu filho mais velho, tão capaz de uma conversa séria e grave, como de rir com o coração leve como uma pena. Quis fixar aquela imagem. O príncipe sentiu sobre si um olhar, daquela forma estranha, como todos sabemos que alguém nos fixa, mesmo sem percebermos quem, e procurou descobrir de onde vinha. Os seus olhos cruzaram-se com os da sua mãe e o sorriso abriu, largo e sincero. Cumprimentaram-se em silêncio, jurando lealdades que as palavras não conseguem exprimir. Será sempre o meu filho muito amado, dizia o sorriso de Amélia. Será sempre a melhor das mães, dizia o sorriso dele. Segundos depois, alguém o chamou e a conversa continuou enchendo a sala de ruído. De uma das portas tapadas por uma cortina de tapeçaria, saiu um criado que se dirigiu diretamente ao topo da mesa e sussurrou qualquer coisa ao ouvido do rei. Carlos bateu com a faca no copo de cristal e o som impôs por si o silêncio. Peço desculpa, mas vou ter de sair, tratar de um assunto, mas por favor continuem, disse num tom jovial. Para o rei deixar um prato a meio é porque o assunto é importante, ouviu a rainha um dos presentes exclamar. Todos riram e Amélia odiou-os. Pouco se importam que esteja gordo e doente, desde que continue a pagar-lhes a estada e a deixá-los caçar nas suas tapadas, pensou. Seguiu o rei com os olhos e a frase que a assombrava formulou-se na sua cabeça. O que foi agora? Num gesto impulsivo, levantou-se também e os convidados ergueram-se automaticamente ao vê-la. Mandou-os sentar de novo e saiu atrás do rei. Carlos sobressaltou-se. O que faz aqui, Amélia? Calculei que fossem notícias de Lisboa e não se esqueça de que o Manuel está lá sozinho. O rei acenou com a cabeça, como se a explicação lhe parecesse suficiente. Já que aqui está, leia este papel que o Franco me acaba de mandar. Amélia leu o decreto em que o governo previa a expulsão do país dos traidores, presos na conspiração mais recente, depois do seu caso ter sido apreciado, mas sem julgamento. Se não acatassem a ordem ou regressassem a Portugal, seriam então deportados para o ultramar. Carlos, não assine, por favor, implorou assustada. O rei virou-se surpreendido. No outro dia queria mandar prender um idiota que escreveu uns disparates supostamente sobre nós. E hoje pede-me que não faça nada contra um grupo de republicanos e conspiradores que atentam contra o regime. São nomes fortes. Alguns deputados com direitos próprios. Até o de Afonso Costa aqui está. A medida pode levar a um levantamento republicano. Que estejam presos parece-me bem, mas não faça deles mártires. E exilá-los sem julgamento? Agitado como está o povo de Lisboa, e com a ajuda da carbonária e dos políticos que querem ver Franco na rua, vai encarar este decreto como uma provocação. Amélia, por amor de Deus, uma provocação? Apanhamos as cabeças pensantes destes golpes. Se não agirmos com dureza, se não lhes dermos um tratamento exemplar, vão sair reforçados. Vão ver as suas fileiras engrossar com aqueles que julgam que o rei tem receio de lhes responder na mesma moeda. Está tudo muito certo, mas a pena pode ser paga nas prisões nacionais. O exílio, Carlos, o degredo, isso revolta as pessoas. Carlos fez-lhe um sorriso mais suave. A palavra exílio sempre a pôs doente, minha querida. Mas este exílio é merecido. É uma pena moderada para um crime de traição grave. Amélia sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo, como se tivessem aberto uma janela de repente e o ar gelado de janeiro galopasse pela sala. Não concordo, Carlos, mas se insiste em assinar este decreto, pelo menos insista também que Franco reforce a sua segurança pessoal. Carlos olhou-a com ternura e riu. Franco estará primeiro na mira dos atiradores. É ele que precisa de segurança. E, pelo que vejo, não deixa que o medo o impeça de agir com dureza, de seguir as suas convicções. Vai o rei proteger-se mais do que o seu ministro? E o que é que as pessoas pensariam de um rei que tem de andar rodeado de guarda, que tem medo do seu povo? Amélia argumentou. Diz isso, mas o Franco é cauteloso com ele próprio. Mas veja lá se rodeia o rei da mesma segurança. E antes que Carlos tivesse tido tempo para responder, acrescentou: vaidoso como é, não me admira nada que se ache o mais importante em cena. Mas não sei se será assim que os conspiradores pensam. Se atentarem contra um ministro, é um ministro que morre. Mas se matarem o rei... Carlos ficou silencioso por momentos. Depois disse: se matarem o rei, sucede-lhe o seu filho. Amélia sentiu o coração apertar-se. Não brinque, Carlos, respondeu a voz alterada. De repente faço-lhe falta? Perguntou o marido provocador. Amélia estacou. Não, com muita franqueza, não me faz falta, disse, num desejo de o magoar como ele a magoara tantas vezes a ela. E continuou: mas não seria capaz de viver se alguma coisa acontecesse ao meu filho. Uma sombra triste passou pelos olhos do rei. Esteja descansada. Vou pedir a Franco que destaque guarda para o príncipe. Minutos depois, a mensagem para João Franco seguia: podem publicar ou mandar aqui ministro da Justiça conforme melhor parecer. Meu regresso sempre a 1 de fevereiro, salvo indicações daí em contrário. Carlos. Dois dias depois chegava à Vila Viçosa o ministro da Justiça. Horas depois partiu com o decreto assinado. No dia seguinte, os jornais davam a notícia e os rumores corriam as calçadas, as vielas e os becos da cidade. 122. Vila Viçosa, 31 de janeiro de 1908. Entrou no quarto, devagarinho, sem bater. Luís Filipe virou a cabeça para a porta, assustado. Mãe, o que anda aqui a fazer a estas horas? Protestou. Amélia sentou-se na borda da cama e passou os dedos pelo cabelo cortado do seu menino. Tenho saudades de seus caracóis, disse baixinho enquanto se debruçava para lhe beijar a testa. Não me vai dizer que queria recuar no tempo 21 anos e ter-me de novo ao colo, pois não, mãezinha, nem parece seu. Amélia riu. Pode ter a certeza, meu querido, de que se tivesse poderes mágicos, era mesmo isso que fazia. Reduzia-o ao tamanho de um dos duendes do Parque da Pena, como aqueles pintados no seu leque que eu insistia para a mãe me mostrar. Ora, nem mais. Transformava-o num dos duendezinhos da floresta do nosso rochedo e guardava-o numa garrafinha, sempre debaixo de vista. Queria fazer de mim um Peter Pan, como as histórias que a mãe e a tia Luísa me liam? Amélia voltou a sorrir, os dedos entre os seus cabelos loiros, os olhos na sua cara redonda, nas suas feições tão perfeitas. Não, duende era preferível. O Peter Pan voa para a terra do nunca, e isso é muito longe para mim. Quero-o aqui, meu filho, seguro e próximo, onde o possa defender de tudo e de todos. Luís Filipe deixou que a cabeça se enterrasse confortavelmente na almofada de penas. Mãe, está com medo de voltar a Lisboa? Amélia não queria falar daquela angústia que todo o dia a tinha perseguido, da angústia que a trouxera aqui ao quarto de seu filho. Mudou de tom enquanto lhe puxava os lençóis para cima e lhe ajustava os lençóis. Estou preocupada, mas qual é a mãe que não está? Desde o dia em que vi o seu quarto em chamas, aqui mesmo neste passo, e o tirei de um berço na iminência de arder consigo lá dentro, que tenho viva esta consciência de que a vida pode mudar de um segundo para o outro. Luís Filipe prendeu-lhe a mão na sua. A nossa vida pertence a Deus, como tantas vezes a mãe me ensinou. Temos de a viver plenamente e aceitar a morte com a mesma dignidade. Amélia sentiu um nó apertar-se na garganta. O filho repetia tudo o que lhe ensinara. Tudo o que ela, Amélia, aprendera do seu pai, dos seus tios, de Omal, tudo aquilo que fazia dos príncipes seres com mais responsabilidade, com um destino por cumprir, por muito duro que fosse. Como desejava, nesta noite de estrelas, com o céu alentejano como teto, que fossem apenas uma mãe e um filho, como tantos outros. Luís Filipe puxou-a para si e ela deixou-se abraçar, o seu corpo contra o dele, aconchegante e seguro. Mordeu o lábio, mas não foi a tempo. As lágrimas quentes caíram-lhe pela cara, escorregaram para a dele. Mãe, está a chorar? Disse Luís Filipe, afastando-a e segurando-lhe a cara com as duas mãos. Não ligue. Se a avó aqui estivesse... Luís Filipe deu uma gargalhada. Mandava-a montar a cavalo e caçar um javali. Amélia entrou na gargalhada. Pois, meu querido, vou sonhar com uma fantástica caçada. E o menino faça o mesmo. E, debruçando-se, fez-lhe um sinal da cruz na testa, cobrindo-a com um beijo. Durma bem e que Deus o abençoe.